Olá, Brasil apaixonado! Estamos chegando para ficarmos juntos em muito romantismo na sua rádio preferida. Eu sou Fabrício Brandão, chegando para mais uma edição do nosso Encontro Central, o programa que toca o sentimento de todo o Brasil. Serão 2 horas de muito amor, romantismo, belíssimas mensagens de amor. E a nossa viagem no tempo e no espaço, relembrando os grandes flashbacks que marcaram a nossa vida. Para você, uma quarta de muito amor e de muito carinho. Vamos amar? Tá no ar o Encontro Central. Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Meus cabelos. estamos apresentando Encontro Central. Oh, saudade. Encontro Central. As canções imortais. Encontro Central. Spend my whole life trying.

I'm leaving anymore. If you see my life and you know that just leave without you, what's love? So far, but I can hear you hanging around. Can I start to cry? Please come to me for all my life. Feliz era a vida, minha espera acabou.

Encontro Central, tocando profundamente o seu coração, com lindas canções de amor. Obrigado a você pelo carinho, um beijo carinhoso do Brandão e amanhã tem mais amor na sua rádio. Até lá! O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro...